já foi a noite. E outra vez estou sozinho nesta cama, peito sufocado, coração magoado, morto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo. Busco nas lembranças momentos de prazer, páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver. Quem sonha?